ZYK 674, 1420 kHz. Rádio Cultura Taubaté, AM, a mais ligada da cidade. Agora meio-dia, mais 4 minutos na mais ligada. Vamos dar uma lançada legal aí, vamos, né? Beto Barbosa chegando juntinho pra Fátima do Parque Três Marias. Dele, beijinho na boca.